alguém escutou cantando de aí pra que possa se deitar. Durante esta prova o leão vai jejuar. Calma, Daniel, eu estou aqui. Se você tiver com sono, Daniel pode dormir. Aí fica você deita em cima do leão durante aquela noite. Calma, Daniel, eu sou o Senhor. Não tenha medo não, o leão me escutou. Esta forma o leão vai jejuar.